165, está com 111 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando com fins, pronto para o táxi. 10, vento 120 graus, 08 mais. Teve decolagem iniciando 3155. Agora torre 18, 6140, 65. Afirma, alterna com fins, qual a autonomia? Autonomia de 4 horas e 10 minutos. Olha o Condor 22. Siga. 15 graus à esquerda, ele está para uma salva. Deixa o desvio. Ok, obrigado. Haveria a possibilidade de voar direto Duna? Pro Condor 22? 22 está agora sob vetor para a ILS, curve à esquerda pro A205, limite o curso do localizador. Estamos mantendo a pro A205, é limitado pelo localizador, obrigado. Da colada 239, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, tá 3955, obrigado. 2, Salvador, voo no 649, tá ingresso na Delta, boa tarde. Boa tarde, voo no 649, ali mantém pista 10 deslocado. Ali mantém 10 deslocado, 649. November 944, Delta Foxtrot, confirme aí, pô. Aero reporting at the Aerostar. Ok, report running located. Boa tarde, eu estou na 3155 decolada, perfil da Eldinia. 3155, contato radar na decolagem, suba para nível 340, perfil da saída da El. 340, perfil da El, está na 3155. Livre da colagem, pista 10, vento 120 graus, 08 mais. Livre da colagem, pista 10, voo 1649. Controle, eu tenho 3155. Confirma o tráfego. 3155 solicitando uma direta opção da EL. Mantém o perfil da saída, temos um tráfego que já está na mesma saída, tá? 3155. Manterá, 3155. No 71, chame centro Recife no 28.8, alterno no 2000.4. 288.264, obrigado, boa tarde, amigo. Controle, o Condor 22. Papa Tango, Victor India Juliette, confirma estimada de pouso. Victor India Juliette, em cima, pouso ao 1900. Ciente. Condor 22, prossiga. E atinge, mantém 050, Condor. Está autorizado a descer para 2000 pés, altímetro no 013, Condor 22. Atinge padrão até 3000 pés, Condor. Correção, 2000 pés. Controle, Salvador, gol no 649. No 649, contato radar na decolagem, suba para nível 220, saída da El. Da El, 220, 49. Dor 22, tem condições de voar na proa 220? Negativo, 220 de proa. Está sob vetor. Voe na curva à direita para o A220, limite custo do localizador. Ok, direita 220, limitado pelo lote, o Condor 220. Obrigado. 165, livre alinhar e decolar. Pista 10, vento no 20 graus, 10 nós. Livre alinhar e decolar, 10, azul 4065. 356. 356, reduza para 2009. Reduzindo 2009, TAN 9356. Tem condições de reduzir para 180, 9356. Pode ser 190, amigão? Autorizado, 190. Obrigado, 190, TAN 9356. Condor 22, reduza para 1970 nós, Condor 22. Ok, reduzindo 1970 nós, Condor. Autorizando 55, chame Centro Recife no 28.8, alterno no 26.4. 28.8.264, boa tarde. Controle o Vitano de Azulete na 20ª milha. Papa Tango Vitano de Azulete, frequência livre para coordenação. 7, frequência livre, Azulete. Condor 2 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportaria estabilizado, Condor. Azul 4065, decolada 45, controle 119.35, bom voo. Decolado azul 4065, agora 1935, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065 na Gole Bonza. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível 360, perfil da saída Gole. Sobe 360 na Gole, azul 4065. Estabilizado na final, Condor 22. Condor 22, completo final do procedimento LSX-Way, Senhor Glide, torre 18.6. Senhor Glide é 2.86, obrigado. Vai atingir 3.000, TAN 9356. 9356, está autorizado a descer para 2.000 pés, altímetro no 0, no 3. 2.013, TAN 9356. 9356, está autorizado a interceptar o localizador na presente próxima? Tá, 9356, está autorizado o final do ILS X-Ray sem o glide, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray sem o glide, vai reportar estabilizado o TAN 9356. Deslocado em 1200 metros, o vento 110 graus, 11 nós, rumba 22. É, o Condor 22, tá? Só pra gente corrigir, e entendi livre pouso na 0 deslocada a 1200 metros. Ah, ciente, Condor 22. Cifra no 28.8. Poderia confirmar a frequência pro Gol 649? 1.28.8, alterno no 2.64. 282.264, Gol 1.649, obrigado. Paulo Maduro, Gol no 807. 9356 indicada. 9356190. Reduza para 1970. Reduzindo, está 9356. Alô, Gol 807, passou a Lagoinha, boa tarde. A sua identificação autorizada via chegada a Banff, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. Para 3.000 pés, chegada a Banff autorizada via no 0 no 3, Salvador Gol 807, solicito desvio à direita, na posição bom, que tem algumas formações, a gente contorna pela direita, por mais 15 milhas, na proa 250. Sexto desvio, Gol 807. Então, 9356 está na localizadora. 9356, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre, ano leite, decimal 6. Reduzindo, torre 186, 9356. Salvador, está 9356, boa tarde, está no X-Ray. Boa tarde, está 9356, informa os primeiros de 1.200 metros fechados, pista 1-0, aguarde pista livre. Crescente, 1.200 metros da cabeceira 10 fechados, aguardando pista livre, está 9356. Condor 22, solo 51, ao livrar à direita 121 decimal 9. Ao livrar à direita 219, obrigado. Solo, boa tarde, o Condor 22, vem pra pista. 0, vento 110 graus 07 mais. Livre pouso, pistão 10, tá 9356. 4. Centro Recife 288, alternando 264-04065, boa tarde. Só confirmando o Pátio Maritarnes. Negativo. meia dúzia para feedback de saneamento. Por 674, meia dúzia, estou autorizado para feedback de saneamento, chame táxi. Autorizado de chamar a táxi, 674. Está autorizado a ingressar táxi Sui Delta e efetuar o cruzamento da pista no 028 até o pátio militar. Tenha uma boa tarde. Afirmativo. É, aí pergunto se já possui cruza Delta, pátio militar. É possível nosso plano para o Galeão? Ciente, plano para o Galeão será coordenado. Confirme o nível. Bom, 360. Ciente, 3620 será coordenado. A provável saída da Elblaze, da 10. Da Elblaze, da 10. Obrigado. Do pronto para 4 para a esquerda. 219, Tana, 356. Controle Salvador, passarei 2231, acende da UIS, boa tarde. Passarei do 2231, acende identificação, autorizado chegada mar e desça para nível 040. Descendo para 040, 2231. Tana 9356, táxi via Alfa até antes da Juliette. Táxi Alfa antes da Juliette, Tana 9356. Tana 807, está matando pro de pelo? 67, Salvador, Sierra, 1.307. Solicita a RNAV após pelo, autorizado a RNAV, descer para 2.500 pés. Matheus, você está forte para 2.500. Aviso alvo, setor. Do PRO da Serra Vita 366, descer para 2.500 pés, reporte na final da RNAV, Gol 807. 807, PRO do 366, sou marado. Táxi Gol 1674 com 112 a bordo, 4 horas de autonomia até a Galeão. Controle Salvador, Gol 1075, sem informação, Victor. 1075, acende identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Para o 050 na Mari, solicita o gol após ITAP, para o do Sierra Vitor 368 para o RNAV da pista no 0. Gente, mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização da RNAV, gol no 075. Seu escudo no 075. No 075, mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização do RNAV. Se escuta, gol no 075. Passarei no 2231, passando o Mário. possibilidade de voadura? Peso 2231, mantém o perfil da chegada. Controle de Salvador, Guardião 03. Controle de Salvador, é o Guardião 03. Prossiga, Guardião 03. Guardião 03, direção na 20ª milha, está bloqueando aí dentro do traje, mantendo o 1.100. Guarda e posicionantes na Índia, 1.674. Sequências visuais, corredor Veracruz, reporte ingressando, corredor Interlagos. Reportará ingressando Interlagos, Guardião 03. Da Gol, após prossegue pela mesma taxiway, gate 05. Positivo, então após o Gol, via Juliette para a posição 5, 19356. 03. Aqui é com o Delta, boa tarde, prossiga. Procedência de Salvador, fez um sobrevoo em ocorrência na cidade de Cruz das Almas. E está de regresso para Salvador. Sente. Controle, boa tarde, esse é o Gol 1755. 1807, complete final do procedimento R9, reduza para velocidade de aproximação, torre 1.8.6. Aguarde autorização para Manati. Boa tarde, Gol 1755. 1755, acione identificação, autorizado chegada BANF, desça para nível 060, reduza para 250 nós. 060, reduzindo 250 nós. Ah, confirma, notão, opera reduzido até a 00, confirma? 186. 9356, prossiga. Só para confirmar, a partir de agora a pista vai estar liberada aí inteira? Afirmativo, em toda extensão. Obrigado. Só corrigindo, tá 9356, só os primeiros 90 metros. Corrigindo, os primeiros 90 metros da pista no zero estarão fechados. Tá, obrigado, 9356. Vou 9674, frequente para a galera, falar de imediato. Sim, a aeronave já 5 milhas, aguarde. Boa noite, 07, na escuta. Afirmativo, agora eu consegui falar com o controle, estamos na final aqui, vamos passar. Passamos agora o 372, né, campo à vista. Tente, Gol 1807, informo que são os primeiros 90 metros fechados, pista 10. Livre pouso, o vento no 40 graus, 06 nós. Toquinho, após a brama do 57, recorda a cabeceira no 0 com o direito na série da Elbré, 5453, eu transponho 1995 ao controle de saída. O Condor 22. Informando a primeira via, operar Alfa 317. Primeira aerovia é a 714, depois de pouquinho operar Alfa 317, é isso? Correto, Condor 22, o ajuste é 10, 13, chame pronto para acionamento e táxi. Tomarei nessa, obrigado. Gerro 03, prossiga para a da rotatória, reporte visual com campo. Reportará visual com campo na rotatória, Guardião 03. Gerro 75, desça via chegada Mari para 3 mil pés, altímetro no 03. E a chegada para 3 mil pés com ajustado na 013, igual na 075. O 755 reduza para 220 nós, igual no 755. 220, solicita pela esquerda, desvio para o ideal 190 para evitar a formação pesada. 185 agora. Ciente do desvio, igual no 755. É induzindo no 755, reportará reaproando pelo. Em bom fim, tem informações pesadas. Consegue fazer desvios pela direita? Pela direita vai complicar. Inicialmente precisa fazer pela esquerda mesmo, senhor. Gente, reduza para 200 nós, ciente do desvio. Ciente, reduzindo, gol no 755. Controle Salvador, boa tarde, o gol 1925, ciente da informação X-ray. 1925, assino identificação, autorizado chegada BOMF, desça para nível 070. 070, chegada BOMF, gol 1925. 075 indicada? 2409. 280. Confirme gol no 075. 2409. Pensou de manter velocidade até próximo de Duna? Essa não. Pode manter 220. Gente, mantenha, chegando próximo de Duna, reduza para a velocidade de aproximação, gol no 075. Gente, solicita após estar por voo a prova do 368. Metros infectados, né? Primeiros 90 metros. Ok, então muito obrigado, 3835. Boa noite, 07, boa tarde, prossiga táxi em frente Alfa, Índia, Gate 02. Alfa, Índia, pro Gate 02, boa noite, 07, boa tarde. Afirmo. Está autorizado 366 após ETAP e descer para 2500 pés. 2500 na prova do 366, gol 1075. 5, controle 119, decimal 35, bom voo. Pegar 1935, até próximo. E nós estamos encontrando turbulência, esse é o mínimo que dá para manter. Gente. Obrigado. Uno, informo que os primeiros 90 metros fechados, pista 10, livre pouso, o vento 120 graus, 08 nós. Sente, livre pouso, 2231. Pousador. 240, eu informo ao senhor ou senhora, eu não tenho condições, informações pesadas. Eu posso virar um pouquinho à direita, agora 240, infelizmente, não. Tem condições de curvar à direita? Qual proa? 225, é a melhor proa e tem muitas formações aqui. Gente, autorizado proa 225, curva à direita, proa 225, limite o curso do localizador. Obrigado, 225, curso do localizador. Controle voo no 674. Controle voo no 674. No 674, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. Ok, pode voar agora e subindo para 360. Autorizado, subir para 360. 360 autorizado. E Gole, está presente, Gole? Mantém o perfil da saída. Certo. Guardião 03, está visual com o campo? Afirmativo. Torre no noite, decimal 6, Guardião 03. 118,6 graus. Torre, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, reporte a 3 milhas para ingresso no campo. 3 milhas para ingresso, reportará o 03. No 755, desça para nível 040. 040, 755.